aqui lento via Alfa Kilo Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3 para ingresso no pátio principal, gol 9102. Presente, vamos ir lá próxima à direita. Alfa Kilo Pátio 3. Chamará na saída do Pátio 3 para o pátio principal, gol 9102. O 1021, na informação Delta, para o RJ, eu tenho aprovado 360, senhor. Vocês estão pronto para a cópia? Prossiga, por favor. 1021, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliette, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistola 0 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev, onde intercepta a Upper Zulu, correção, onde intercepta a Upper November 857. Segue até Sierra Golfo Romeo, após a Upper Zulu no meio, segue conforme plano, senhor. Controle 1 no 9.8, transponder 5546, gol no 021. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, e a rota do plano de voo decola da 10 com curva da E, à direita da Dael Leda, depois de Leda vai voar Bidev, segue então via November 857, até Serra Golf Romeo, depois segue via Zulu no meio. Controle de saída 119.8, transponder 5546. 5546, protegimento correto, gol no 021. Na remoto do pátio principal, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Na remoto da 3, vai chamar com o doutor também pronto para o pushback, sabe? Tem o Whisky Juliette Delta informando, término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição no 0. Graças, bom dia. Copiado, Delta, obrigado, bom dia. Dono Whisky Juliette Nové, posicionado, siga número 3. Obrigado, bom dia. Copiado, novembro, obrigado, bom dia. Acionamento, gol 1021, posição remota 1-3. Gente, na remota, aguarda para o posicionamento no 021 aproximadamente 3 minutos. aguardar. Para o Tama, escuta, 3601 com 99 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterno Galeão. Galeão 099-1355 copiado, o TAM 3601 tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 10, TAM 3601. Livre táxi, Pátio, Juliette e Alfa, chamará pronto, ponto de espera, TAM 3601, ajuste. O Gol 9102, após a passagem do TAM em direção ao ponto de espera, autorizado ingresso no pátio principal, portão 11, Gol 9102. Gente, após a passagem do TAM, livre ingresso pátio principal para o portão 11, Gol 9102. Gol 0021, em coordenação com a equipe de solo, após passar a cauda, um Boeing da companhia em direção ao portão 11, tem livre o posicionamento, senhor. Chame táxi 1021. Vai chamar pelo próximo táxi 1021. Após a passagem do bairro do companhia, ok? Ok. Pronto, espera, pronto, 3601. 3601, linha decola, pistão 0, vento 0,8, 0 graus, 1,1, nossa. Livre, linha decolada, pistão 0, 3601. Não, Então, bom dia, senhor, identificação, desse manter 3000, chegada a Bonf. Gente, voo e Bonf da presente na escuta para modificações. Controle 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. 19-8, bom dia, até 360. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 360. 360, bom dia, sub, 360, vigilância. 360, tá, 360, vigilância. Bruno 021, já iniciou o curso? Negativo, o senhor pediu para guardar uma aeronave da Gol? Tô aguardando passar aqui, tá passando aqui agora. A aeronave da Gol já passou, senhor, já ingressou agora no portão 11, já tá ingressada. Ah, então tá bom, deixa eu avisar aqui o mecânico. Controle Salvador, na proximidade Leda para o TAN 3601. Obrigado, Leda. Essa Leda, TAN 3601, já. Taxi, chegou no 021, está com 39 a bordo, tem 4 horas de autonomia, a alterna Campinas. 039, 4 horas Campinas, confirma? Isso, 039, 39, 4 horas Campinas. Sim, Tiago no 021, táxi aprovado, Pátio Juliette Alfa, ajuste no 012. Chame pronto para decolagem de ponto de espera, pista no 0, no 021. Vai passar no ponto de espera quando pronto para decolagem, vamos no 021. Siga no dia Juliette Alfa. Tango modificado aos 2-0, desça visual 1500 pés, 1012 ajuste, vou direto para a final da 1-7. No passar 160, chame Recife 1251, antena 13325. 1251-3325, bom dia, tá 3601, bom dia. Bom dia. Alfa, pode esperar 1-0, pronto, vou no 021. Vou no 021, na linha decola, pistão no 0, vento 080 graus, 1-2 nós. Obrigado, bye. Uno 021, decolou os 23, chama agora o controle 1 no 9, decimal 8, bom voo, senhor. 98, grato, bom dia. Manda um bom dia, Uno 021. 021, bom dia, sub e mantenha 360, da El Vigilância. Da El Vigilância, com Uno 021. Subindo 360. Tango informe e avista no aeródromo. Diz que Sierra Tango, tráfego ainda 9 estados, destino 0 no 2, continua a aproximação. Reporte final, pista 7, 3 milhas, certo? Sierra Tango, só uma correção, o tráfego já avistado. Sente visto que esse retângulo tem pouso autorizado, pistão no 7, vento 080 graus, 09 nós. 021, passa 150, chame o centro em 1251, alterna 13325. 251-13325, com 021. Tango Whisky, Sierra Tango no solo aos 3-0, confirme Pátio que se destina, senhor. Gente, Pátio 5, livre backtrack, chame livrando Pátio 5, Tango. Copiado, Tango. Bom descanso, senhor. Opa, sem problema. Então chame para nova autorização, senhor.